Salvador, bom dia. Eu tô na máquina de Índia. Prossiga, o Samarca Cray Índia. É, solicitamos giro de motores em marcha lenta por 10 minutos aqui na posição 7 do Grande Pátio. Gente, tá livre, reposta interna. Que reportaremos. Salvador, eu tava Mike, X-Ray, Índia. É, completamos o giro, cortamos. Muito obrigado, bom serviço. Bom match, Mike, X-Ray, Índia.